Ai, olha essa situação. Peca, bateu com bundão, tá de volta na parada. Esse é o hit pras meninas que vai pra periferia. Arrasta na minha, elas querem jogar. Achar que eu não sei esse seu golpe da barriga. Que logo de cara quer se aposentar. Mas se você vir na minha e colar com bundão, mas que situação que da hora legal. Eu te pago umas doses só pra te tacar. O pau ficou sabendo da história. Que eu entrei pra boca e eu não queria te dar bola. Como aquela outra e o bundão que joga. Vai psicológico na hora e porra. E é inevitável, mas eu gosto dessa coisa. E dessa bunda que se mexe sem parar. Que é inevitável, mas eu gosto dessa coisa. E dessa bunda que se mexe sem parar. E ela se mexe sem parar. Hoje é beats na produção. Pega a visão. Peca, bateu com bundão, tá de volta na parada. Esse é o hit pras meninas que vai pra periferia. Arrasta na minha, elas querem jogar. Achar que eu não sei esse seu golpe da barriga. Que logo de cara quer se aposentar. Mas se você vir na minha e colar com bundão, mas que situação que da hora legal. Eu te pago umas doses só pra te tacar. O pau ficou sabendo da história. Que eu entrei pra boca e eu não queria te dar bola. Como aquela outra e o bundão que joga. Vai psicológico na hora e porra. Que é inevitável, mas eu gosto dessa coisa. E dessa bunda que se mexe sem parar. Que é inevitável, mas eu gosto dessa coisa.